Ou você quer tocar? Tá, deixa eu mostrar pra eles o meu brinquedo. Ó. Foram esclarecidas e outras foram criadas. O filme continuou mantendo a mesma fórmula da primeira trilogia? O filme conseguiu inovar? Bom, é isso que veremos no Dave Cash número 21. E para me ajudar nisso, eu tenho aqui comigo o... o cara mais retardado que eu conheço, Leandro. Não. E novamente, Gabriel Boca de Veludo. A Jafinha dublada pela Katara é a melhor personagem de todos. É, e pela primeira vez, né, depois de muito tempo de espera, depois de 10 castes que ele quase participou, mas não foi, Helder. E aí, eu acho que o Paul e o Finn tinham que ficar juntos, falei. Concordo. Melhor chip. Ah não, cara, não é um chip, é muito chato. Chutei. Nada, cara, eu acho da hora. Só essa. Não vou usar a lacração da internet. Não, cara, fica chipando muito chato, estraga séries. Mas é filme, não tem problema. Exato. Então, comece a falar isso, não. Então, eu tô ficando louco, né? No caso, eu tô ficando louco. Eu não consegui entender o filme até agora. Porque foi uma beleza audiovisual. Muito acima do normal, do que meu cérebro consegue aguentar, entendeu? Era madrugada, não tava 100%. Eu preciso assistir o filme umas duas vezes ainda pra conseguir processar a emoção de ter Star Wars no cinema de novo. Daí eu consigo entender alguma coisa. É, eu acho que esse filme, comparando com os três, né, que saíram, né, o Rogue e o Despertar da Força, ele foi o meu segundo favorito dos três. Mas eu acho que o legal dele foi colocar o Luke de volta, assim, poderoso pra caralho. Não tava esperando que isso fosse acontecer. Isso é a única surpresa do filme pra mim. Eu achei que ele fosse aparecer, que ia ser importante e tudo mais, mas não do jeito que ele foi. Cara, pra mim, na verdade, aquele que eu esperava muito, que eu não queria que o Luke ficasse Porque no primeiro filme, cara, como mocinha, cara, então, uma coisa como o próprio filme falou, né, é uma mocinha que nunca pegou o sabre, cara. É pouco feio, apesar de ter subido o tiro, o blaster, né, cara, aumentou, né, foi uma cena massa demais, né, demais, mas apesar disso tudo ali, cara, o que ocorreu depois foi muito fraco, assim, no cara, né, foi algo muito, muito abaixo do que eu esperava dele. Nesse filme, cara, foi superior a qualquer expectativa que eu tinha, porque eu consegui entender a raiva, o ódio que ele tinha, né? E ele trabalhando na cabeça dele tudo, tipo, o plano perfeito que ele tinha de dominar, né? De ser o Imperador Supremo. É, quando ele matou o Snoke, cara, pra mim foi incrível demais, cara. Foi demais, cara. Foi linda essa cena, cara. Eu queria falar, nossa senhora. Não, eu colocaria essa cena no quadro. essa cena, eu não sei se meu cinema tava animado, mas a gente aplaudiu o filme umas 3 vezes, tá ligado? Essa foi a primeira vez que a gente começou a aplaudir igual um retardado. Esse matou os loucos, todo mundo louco. Foi demais. Essa cena foi linda. Em contrapartida do Snoke, cara, eu esperava também que ele fosse um Sith um pouco mais poderoso. Nessa coisa, cara, ele morreu muito pai. Tipo assim, a morte dele, se você for parar pra analisar, foi tosco. É, né? Assim. Eu esperava, assim, sim. Mas a história tá muito longe disso, né? Então assim, Eu não acho que a morte dele foi tosca. Eu curti pra caramba e tal. Mesmo que tenha sido um pouco clichê, foi do cacete. Mas eu acho que antes dele morrer, ele podia ter tido uma participação exatamente muito maior, muito mais importante. Isso do mesmo, que teve, sabe? Mas é. Sobre o seu comentário do Kylo Ren, eu discordo de você no seguinte. No primeiro filme, que todo mundo ficou muito puto, né? Porra, esse cara é uma menininha que fica choramingando e tudo mais. Eu gostei dele no primeiro filme, sinceramente. Eu achei da hora, cara, porque ali ele tava com raiva bruta. E nesse filme, exato, percebe a calma que ele fala. Você vê que tem um cara calculista ali. A raiva foi, ficou um pouco, mas ele tá calculista. Ele tá pensando o que ele tá fazendo. Ele tá sabendo aplicar agora, né? Exato, tá aplicando do jeito certo. A calma que ele teve nos encontros, né, com a Rey, e o jeito que ele olhava, e tipo assim, não dava pra transparecer nem um pouco aquele Kylo Ren do início. A hora que ele dá o escândalo com a máscara dele, só mostra que é o seguinte: é um maluco novo, cheio de merda na cabeça, que tá cheio de conflito ainda. Uhum. Então, tipo assim, era esperado. Eu acho que o primeiro filme, a intenção deles foi fazer realmente um chorão mesmo, sabe? Fazer um cara que deixasse tudo controlado, né? Aquela hora que ele começa a bater em tudo com o sabre. Cara, essas duas cenas, inclusive, pra falar que eu gosto muito, cara. Que Star Wars, pra mim, agora só é Star Wars se tiver um emo batendo em alguma coisa também, tá ligado? Eu gostei muito da cena. Ele tá lá também espancando aquele painel com o sabre, e no finalzinho ele para assim, e dá mais uma, e daí ele pergunta: é só isso? E agora teve isso aí no elevador. Cara, muito bom então. Eu achei sensacional. Achei muito legal dele tirar a máscara de uma vez e não usar mais isso. Porque a impressão que eu tive no primeiro filme, no sétimo caso, é que ele tava tentando ser um Darth Vader genérico. Sim. E eu não acho legal essa repetição, entende? O Darth Vader, ele nunca vai ter um outro igual. Sim. Uhum. Não vai ter. E ele tirando a máscara e assumindo a personalidade dele, eu acho que tem uma identidade muito legal com essa trilogia. E, sabe, em vez de ficar só revivendo coisas velhas, tentando criar o velho novo, assim, pegar o velho e criar um pouquinho 2.0 e tentar criar um novo vilão com as suas características. Eu acho que no 7 estava muito claro que ele estava querendo ser um Darth Vader 2. E no 8 agora, ele está conseguindo se mostrar um cara tão carismático quanto, sabe? Um personagem tão interessante quanto. Uhum. Mas claro, eu ainda não acho que ele é melhor que o Darth Vader. Igual tem muita gente que já diz que ele é melhor que o Darth Vader. Eu. Cara, ele não é melhor, mas ele é muito. É que o Darth Vader é muito marcante, cara. É difícil superar isso. Demais, cara, demais. É que não. Cara, sinceramente, não tem. Cara, o Kylo Ren tá se criando o Kylo Ren, né? Extremamente poderoso, cara. Dá pra ver que ele vai ser um cara muito poderoso. Uhum. Cara, ali nas cenas finais, ali onde ele lutou contra o Luke, né? Que foi aquele Troll Master. Cara, como eu falei, bruto, cara, bruto. Ah, cara, e essa foi outra irado, cena, mano. Essa foi outra cena que a minha sala de cinema bateu palma loucamente quando o Luke limpa o ombrinho. Aham, a gente não sei você, nossa. Cara, essa cena foi com certeza pra mim a melhor cena. Eu falei a mesma coisa ontem, que pra mim foi uma. Essa eu beijei o ombro ali. Aham. Maravilhoso. Cara, se fosse de fato o Luke ali, né? Se ele tivesse de fato no local, não ficaria impressionado, né? Claro, tu olha assim, meu, cara, levou quanto balaço na cara, né? E não aconteceu nada. Mas se fosse ele de fato ali mesmo, sofrendo isso, cara, não ficaria. Como pode dizer. Não seria estranho. Exatamente, né? Porque, cara, tudo que eu já li sobre Luke, tudo que ele fez, né, na saga Star Wars. Totalmente não plausível. Somente nos filmes, né? Mas além disso, né? Aham. Uh-huh. Uh-huh. O cara, pô, ele parou no buraco dele, mano. Então, sério, que isso, cara? Que cantinho pra ele, né? Mas, cara, foi demais a cena assim, né? No final das contas, ele é além daquele. Exatamente. Que não queria ser. Exatamente. É. E eu achei muito interessante. Voltando sobre o Kylo Ren. Não, pode. Não, eu achei muito interessante depois dessa cena, já adiantando um pouco, depois da cena do beijo em ombro, que ele, na verdade, tava lá com um holograma. Eu achei muito massa que ele. Não, holograma não. Projeção da força. Achei muito legal que ele desapareceu, né? Porque você matar em Luke, matar entre aspas, mas continuou mantendo aquela lenda dos Sith, que o seu aprendiz sempre mata o mestre, né? Exatamente, então ele segue essa sequência, né? Na real. Ele não morreu, né, cara? Não foi um negócio, tipo... Ele se juntou com a força. Foi mais um negócio Yoda, sabe? Yoda veio na cama. O Yoda foi mais tranquilo, né? O Yoda esperou o momento final. Ele foi depois de lutar, claro, mas ele não morreu exatamente por causa da luta. Ele morreu por causa do esforço que ele fez. Então, mas ele fez tanto esforço pra se manter lá, né, e salvar o pessoal, pra deixar o pessoal fugir, que acabou morrendo. Então, dá pra manter essa lenda, eu acho. É, porque, cara. Dado assim. Porque é extremista, assim, pra cara é muito bom, né? Cara, falando nisso, quando o Yoda apareceu no filme, eu fiquei muito surpreso, cara. Mais legal, né, cara? A projeção do primeiro Yoda, né, cara? O primeiro, não foi aquele segundo digitalizado, foi o primeiro, cara. O primeiro foi primeiro aquele não, lutador de capoeira no carro, da segunda trilogia. Nossa, cara, nem fala nisso. É que o Leandro gosta da segunda trilogia. Ah, eu gosto, cara. Não, eu gosto. Não gosto de trilogia. Não, agora, cara, tem que tratar em diversos pontos, né? Então, não dá pra você dizer como é a obra-prima, né? Que é uma obra-prima total, né? Não, cara. Foi bom, né? Tratar assim da história do meu problema com a trilogia é que o primeiro filme é completamente inútil. É divertido, o pod race lá é da hora, mas é completamente inútil. O 3 é um dos meus filmes favoritos, cara, da saga, com certeza. Eu também gosto. O Anakin se espatifando todo, cara, é muito bom. Assim, o primeiro eu gosto porque mostra o Qui-Gon, né, cara, e também o Darth Maul ali. E mostrando o primeiro Sith de Sith ali, né, cara, isso assim me atrai, né, claro, mas falou, tipo, é um negócio alegre, tá lá, né, que é desnecessário algumas coisas, né, mas isso ali é o que teve esse dia. Aquela roteira de CGI. Isso, eu também acho CGI exagerado, mano. Tipo assim, eles não souberam usar, porque eles decidiram trocar, sei lá, efeito prático por CGI. Só que daí o CGI tava ruim. Então era mais fácil não fazer nada. Na verdade, eu acho que Star Wars pegou bem a época que o CGI tava ficando em alta, né? A época que a computação gráfica tava ficando em alta. Então, vamos pensar, a gente tem o recurso? Vamos usar em tudo, vamos fazer um videogame aí. Vai liderar, ué. Sim, tem isso também, eu também acho. Mas ó, voltando a falar de coisa boa, essa comparação do Darth Vader com o Kylo Ren, eu cometo a heresia de dizer que eu prefiro o Kylo Ren pelo seguinte. Ainda tá em desenvolvimento, ainda é um personagem que tem só 2 filmes de referência, só que eu acho que Darth Vader, cara, no começo... A gente viu só na trilogia 2 quem era o Darth Vader e como que ele era e da onde ele surgiu. Só que até a primeira trilogia, ele era um cara forte pra cacete e, tipo assim, que não tinha nenhum assento na mesa lá dos fodões. Saca? Era essa referência que tinha e ponto. Uhum. O Kylo Ren, ele começou cheio de nuance. Ele tem um monte de variáveis, cara. Ele tem um monte de detalhes sobre ele que ele faz dele um personagem muito mais interessante. Ó, eu assisti a primeira trilogia, como eu sou muito mais velho que vocês, eu imagino, não tinha nem cheiro da segunda. Eu ficava, porra, foda-se quem é o Darth Vader antes. Tipo, ele é um cara foda, acabou. Uhum. Não tinha curiosidade. Agora, Kylo Ren tem curiosidade de tudo. Eu só quero saber. Cara, mas eu acho que isso tem a ver com a evolução da própria saga. Porque, assim, o forte da primeira trilogia era muito a filosofia, Jedi, etc. E você não tinha tanta profundidade nos personagens. Você, tipo, quem que era o Yoda? Ah, o Yoda era um velho gaga verde que ficava num planeta isolado, sabe? Você não sabia quem que era o cara. E isso com todo mundo. Você mal sabia quem era o Luke, sabe? Então, cara, assim, mas isso aí é um... O foco da saga é um pouco diferente já. Começa a tentar tratar de uns problemas, tipo... Eu vi muita gente falando, principalmente no 7, quando saiu, e como o Star Wars evoluiu, porque tava tratando de um problema social com a Rey, sabe? Vindo do lixo e tal. Eu achei muito bom, cara. Mas eu acho que muita coisa também marcada por época. Por exemplo, quando lançou o 456, o Darth Vader era muito legal, porque ele viu uma época em que os filmes eram bem e mal, assim, exatamente essa dicotomia, bem e mal. Ah, e Darth Vader é um... Binário pra cacete. O Darth Vader é um mal, sim, materializado, e o Luke é... Quer dizer, o Luke no 6, né, tem aquela discussão, se ele é bem do bom e do mal, o lado negro e tal. Mas já o Kylo Ren, desde o 7, ele já se mostra um personagem de várias facetas, né? Ele não é só um cara mau, ele tem milhares de Eu ia falar isso, mas eu não consegui achar a abertura. Mas assim, eu gosto de como esse filme não tá tudo no branco no preto, sabe? A Rey ela ainda dá umas deslizadas. O Ren, ele parece que ele tá indo pra um lado, mas às vezes ele tropeça também. Então, acho que os lados não estão definidos não, hein? Sim, não, acho que não, cara, nem pra mim. Ah, então você acha que a Rey pode virar essa troca, não foi insinuado? Eu acho menos do que quando eu comecei a assistir o filme. Eu acho que ela agora, definiu um pouco agora mais eu acho pelo que ela passou. Né? Agora eu acho que eu ela acho não que volta. Se ela fosse trocar de lado, ia ser nesse filme. E se ela trocar agora no próximo, vai ser forçado. Eles vão ter que fazer uma parada muito bem amarrada. Agora, o Kylo mudar de lado, eu acho totalmente plausível. Tá, quando eles começam a mudar junto, é sensacional. É que eu não sei, é sensacional. Aquela cena, inclusive, essa foi uma das cenas que fez eu perceber como estava todo mundo misturado. Porque você vê que, cara, beleza, a Rey é uma menina bonitinha e tal, da paz, e todo mundo... compra ela como sendo a heroína do filme e tal, mas ela tava lutando com uma bela raiva ali, cara. Você, né? Uhum. Ela não tava. Quando ela foi pra cima do Snoke mesmo, cara, quando ela foi pra cima dele, você vê, né? A raiva dela, a raiva dentro dela, né, cara? Então. Com certeza. E uma coisa que eu gostei pra caralho foi que não forçaram muito essa questão da paternidade dela. Ah, cara, legal, verdade. Isso aí eu acho que foi a parada mais acertada do filme, porque ia ser muito forçado se ela fosse da linhagem X, ou sei lá. O Anakin veio nada, né, cara? Eles estão renovando a série focado em outro personagem que veio do nada também como o Anakin, cara. Sim. Então, assim, é. Óbvio, isso é uma repetição, mas é uma repetição positiva. É uma repetição porque natural, assim, a pessoa não tem que necessariamente... Volta, tá bom. Ah, mano, Alô, não. Desculpa. Meu filme ainda lembra. Na moral. Cagou a... Sabre roxa, né? Ah, nossa, a única coisa legal nele. Né? Ele é negão, velho, ele é massa. Eu preciso de... Isso é foda. Tá faltando Jedi negão, acho que tem que... É, eles estão meio preconceituosos e tal, né? Minoria aí, né? Introduziram uma japonesa. Eu sou o cara que abraça as minorias. Ah, por favor, né, cara? Pô, deixar o Finn lá como um controlado, né, mano? Ah, para. Ele foi controlado japonesa? Não foi controlado, né, mano? No primeiro filme, vindo um cara controlado por tudo, né, cara? Tipo, aí é o negão. E outra, né, fala assim, o negão saiu fora. Olha só a merda, né, cara? O único negro, o único negro é o cara que sai fora. Esse cara eu sempre fui fã. Não, a gente pensa assim, né, cara? Ah, ele é o negro, né? Da turma lá. Ah, foi ele que saiu fora, né? Foi ele que abacalhou a equipe. E olha só, voltando pro filme, eu tava pensando numa coisa aqui que eu achei interessante pra cacete no filme também, que foi aquele molequinho no final, cara. Isso. É, com o anel. Ixi, aquilo ali tem uma história pra vir, velho. Sim. Eu tô sentindo muito isso vindo. E eu acho que vai mudar tudo. Eu acho que, tipo assim, os personagens antigos vão dar uma sumida mesmo. Porque tá ficando velho, vai morrer mesmo. Tem que sumir. Oi? Cara, porque... tirando o Chewbacca, né, porra. É, é que o Chewbacca, mas... cara, ele não tem um papel, assim, principal como Harrison Ford, o Luke. Se for olhar pra ele, ele não é um personagem, ele é, né? Ele é atemporal, ele é imortal. Ele é atemporal. O Chewbacca, o R2 e o C3, eles não vão sair pelo simples motivo... de que se um ator não quiser mais fazer, você coloca a fantasia em outro, entendeu? É. Exato. Não é igual... É igual a Exatamente. Perfeitamente. Só... metade do merchandise do Star Wars são os dois droids. É, sim. Os wallpapers, sei lá. É, agora Quando eu found you, I saw raw. Você está ouvindo o Davecast. Agora, cara, o BB-8 é um droid muito foda, hein? Ele tava mais poderoso que o Kylo Ren ali. Ele aparecia matando todo mundo. Nossa, o Google levou todo mundo. Agora ele pegou aqueles. Acho que é o Walker, tá ligado? Uhum. Muito bom, cara. Cara, e essa coisa em algo mais detalhado, né? Tipo assim, se você for tratar do negócio de qualquer um pode ser Jedi, né? Isso a gente é tratado isso um pouco na segunda trilogia, né? A mais recente ali, onde falava sobre. Aí a gente entra naquelas células esquisitas do primeiro filme. Não tratando dos midi-chlorians, não tratando dos midi-chlorians, né? Porque isso aí é uma palhaçada que envolveram, né? Ah, o cara tem a vontade. É mais de 5 mil, garoto maldito. Garoto! Cara, você sabe que eu tenho uma parada na minha cabeça que é o seguinte. Opinião polêmica aqui, hein? Eu acho que o George Lucas, assim como o Masami Kurumada, eles, tipo, tropeçaram numa história boa. Porque, tipo, é zero talento pra tocar isso pra frente, velho. Tipo, Cavaleiros do Zodíaco e Star Wars, velho, na mão de alguém mais talentoso ficaria até melhor. Agora, o George Lucas foi mexer na parada, ficou aquilo ali, né? Aquele samba ali, né? Aquela... Cara, eu sinceramente, como eu falei, alguns pontos importantes, né? Mas, vale, né, cara? Tipo, sei lá, eu curto, mas, né? Tem aquele grande mas, né? Eu tô muito engenheiro de cara, tipo... Star Wars é com certeza a minha saga de filmes favorita. Eu vou tatuar meu. Como assim, cara? Eu vou. Nossa, eu vou tatuar meu braço direito em breve, ainda esse ano, de Star Wars. Mas assim, mesmo sendo um fã louco, a gente tem que admitir que Star Wars é um clichê com umas coisas estranhas que deu certo, tá ligado? É um clichê da saga do herói com orquestra e espaço. É isso aí. Obrigado por acordar, cara. Não, clichê eu tô falando, cara. Tipo, de seguir a jornada do herói, o padrão jornada do herói, não, sabe? Aí você é um personagem que tá numa situação, daí ele é tirado totalmente. Ele tem um mestre, ele precisa se mover. Mas a gente pode colocar um porém, né? Nessa questão, você tratar do próprio da questão de força e lado negro da força, que é onde você acaba confundindo essa situação do clichê. Tipo, o cara é herói, você sabe que o cara é herói, né? Aí quando você traz pro lado, do lado negro da força, do lado da luz, né, cara, você começa a raciocinar, tipo, se um cara é herói e ele tiver o medo dentro dele e agir através do medo dele, cara, rapidinho ele vai pro lado negro, então ele já deixa de ser herói, né? Então essa questão é complicado, é complicado, né? Mas é interessante. É, o lado negro é igual o crack, né? É uma tentação fácil de aceitar. É, cara, se eu te o próprio Anakin, né? Cara, você vê o medo nele, né? O medo crescente nele, de perder a família, tudo que ele passou assim, é medo, totalmente medo. Né? Não tinha pra onde ele ir, senão pro lado negro, né? Ele não conseguia controlar essas emoções dele. Ele era afobado, porque ele queria, usar todo o poder dele pra dar um jeito de, tipo, parar a sequência natural da vida. Liberar o Ki e tal. E eu acho engraçado que, assim, ele, no medo dele, no desespero, acaba fazendo com que os medos dele se realizem, tá ligado? É, que é a questão do lado negro, né? Tá o lado sombrio aí. Sim. Pra isso é onde você começa a resolver, como é que pode dizer, realizar o próprio desejo, né? Não em um bem maior. Sim. Uhum. Uma coisa que eu achei interessante que você falou, Leandro, é que essa coisa do lado negro e do lado da luz, né? Que diferencia, pra não ser um clichê e tal. Você acha, é que eu comparo muito Star Wars com outros filmes, com outros grandes clássicos, que também são clichês, por exemplo, tem o Blade Runner, certo? Você não curtiu muito, já vou soltar isso na internet, que eu quero que as pessoas assistirem, mas você não curtiu muito. Não, mas é porque, não é um filme que, sabe, cara, sei lá, se não me agradou, não vou dizer, filme lixo. Não, tá bom, ninguém vai ficar bravo com você. Eu vou escrever um textão lá depois. Não, mas é o seguinte, o Blade Runner, ele é muito baseado na atmosfera dele. Tipo, o grande ponto do Blade Runner é o cyberpunk, aquela atmosfera escura, aquela tecnologia suja, e até mais do que os personagens. E no próprio 2049, que lançou esse ano, a mesma coisa acontece. Você acha que o Star Wars também, ele se segura muito no universo dele? Porque eu penso muito nisso, cara, Star Wars é um universo muito rico, de vários planetas, várias atmosferas, diversas espécies, que existe RPG, universo expandido, livro, quadrinho, desenho. Então, até mais do que os personagens, você acha que o universo é o que segura essa série? Cara, eu acredito que não, eu acredito que é mais o enredo do universo. O roteiro? Isso, o que tá acontecendo. Cara, se eu puder falar um pouco sobre isso, tipo assim, eu também acho que não, eu acho que o enredo de Star Wars é genial, etc e tal. Mas assim, eu não sei se é um teste, uma teoria exatamente o que é, mas é uma teoria que fala assim, uma saga, uma história é realmente boa quando você pode tirar todos os acontecimentos principais, os personagens principais, e o universo ainda parece interessante, sabe? Uhum. E eu vejo isso não só como Star Wars, mas em outras obras que eu sou fã pra caramba. E eu não sei, cara, isso é uma... Você falando desse jeito, eu só consigo pensar nisso, sabe? Star Wars é uma história muito boa, tem uma história muito boa, mas você vê com a própria adição constante de personagens novos, como o universo é rico. Sim, tá, você quer saber a história de todo mundo, né? Sim, cara, sim, exatamente. O negócio, eu concordo com isso também, eu não acho que é só esse ambiente, né, que faz Star Wars ser Star Wars. Por exemplo, Senhor dos Anéis também é assim, eu acho. É uma parada que mesmo tirando tudo, ainda é interessante. Você quer ir atrás, quer saber. Mas olha só, vou dar um exemplo. No começo do... Polêmica, eu não gosto de Senhor dos Anéis. Não, cara, cala a boca. Vou sair da Não, não sai da tal que eu vou gravar. Tô zoando. Mas assim... No meio do ano, começo do ano, sei lá quando foi, eu fui na pré-estreia daquele filme do Luc Besson, Valerian. Inclusive, eu sou chique pra caralho, conheci ele. E falou lá, o ator principal. Eu vou muito nessas paradas VIP aí, eu sou um ninguém, mas eu consigo essas merdas. Mas enfim, aí tipo, eu fui e, cara, se você for olhar esse filme, tirando que tem dois atores principais horrendos, né, que é aquela Cara Delevingne, que é tipo a pessoa mais água de salsicha do mundo. Joga fora que tá bebendo, né? Não serve pra nada, mano. Aquilo ali, não... nossa, pelo amor de Deus. Mas beleza. O filme, ele tem um universo bem bacana. Ele tem uma parada meio Star Wars, meio Quinto Elemento. Que porra, se tivesse personagens mais consolidados, um enredo mais bacana, ele seria tão foda quanto. Então não é muito universo. Eu acho que esse universo ele poderia ter sido pra qualquer outro. Se fosse Star Wars, Cyberpunk, ia ser legal do mesmo jeito, sabe? Uhum. É muito assim, o desenvolvimento da jornada do herói bem feito. É isso que é o grande trunfo, porque não adianta nada você fazer a jornada do herói mal feita ou tipo assim, fraquinha, sabe? É legal porque é bem construído. Ele tem aquele começo, meio e fim, os clichês de sempre, mas a gente quer clichê, cara. Eu gosto então, de clichê. Eu gosto de clichê quando bem utilizado, cara. É perfeito. Cara, todos os filmes dos anos 80 quase são clichês e a gente gosta, né? Rambo, Rock Balboa, então. Nossa, cara, Ah, não, Rambo não. Rambo é sensacional. Rambo é massa, cara. Vai falar mal de Rambo. Porra, agora brincando. Saudade, vou assistir. Mas, cara, eu acho que esse filme, ele deu uma roupagem diferente, né, cara? Ele tem um conteúdo que é diferente dos outros, mais interessante, mais adulto, eu acho. Sim, bem mais sombrio. Peraí, a gente ainda tá fazendo? Star Wars. E essa coisa do Star Wars, dos Jedi ser mais sombrio, a gente já consegue ver desde o poster. Eu não tinha prestado atenção nisso, cara. Mas o poster ele traz umas coisas assim, um pouco negro, que é o Flamengo. O Flamengo ele não gosta, mas sim. Um vermelho, um preto, um branco, que é muito legal, cara. E já se reflete isso. É, até o balde de pipoca todo vermelho. Sim, cara. Isso aí foi um choque de realidade, né? Porque se você for olhar os posters antigos, né? É bastante cor, aquela coisa saturadona. Exato. E tipo assim, foi meio que pra mostrar, gente, é isso aqui que vai ser agora, acostume-se. Então, cara. Só sei. É aí que eu penso, será que vai ser pra ser isso ou não? Alguma coisa desse filme? Porque quem dirigiu Star Wars 7 foi o J.J. Abrams, que é o cara do Lost, dos novos Star Trek, que é um cara que gosta de luminosidade, ele gosta dessa coisa mais colorida, mais alegre. Mas quem dirigiu esse foi o Ryan Johnson, que é um cara famoso por filmes indie, né? Ele é mais underground, mas é um cara que tem uma discussão famosa, além do Looper, né? Aquele ator que faz o Anakin. Que eu gosto, é um bom filme. Sim, o Looper, quem faz o Anakin. O novo Anakin o Anakin levitador de peras, né? Isso, e esse diretor ele tem essa coisa de um universo mais sombrio e tal. E já o Star Wars 9 não foi confirmado, mas pelo jeito quem vai voltar é o J.J. Abrams. Sim, cara. Eu acho muito difícil que vai ser que ele vai continuar com esse clima sombrio. A não ser que a Tilly vá lá e porque. Botar as cartas na mesa e dizer, você vai fazer do jeito que a gente quer. Eu acho que ele vai fazer. Ele vai conseguir fazer uma introdução seguindo o clima do Star Wars 8. E daí ele vai voltar pro estilo dele de direção. Mas eu não tenho certeza, sabe? É a minha aposta. Só uma correção aqui. De como vai ser. Só uma correção, porque eu adoro correções, né, cara? O mesmo ator de. Do Anakin, cara, não é o mesmo do Looper, não, cara. Não, eu confundi com o filme Jumper. Tá ligado, Jumper? Isso, exato. É verdade, é o mesmo nome, cara. Jumper é ruim. Looper não tem nada a ver, cara. Agora que eu tô lembrando, cara. Aí eu fiquei pensando, é que o filme é parecido, mas é verdade, é Jumper. Looper é muito melhor que Jumper. Looper é muito melhor que Jumper. Corta não. Mas aqui, eu acho que vai depender muito de como que vai ser aceito em questão. É porque agora tudo é pautado pela merda das notas, né, cara? Então, como que vai ser aceito? O Rotten Tomatoes tem um câncer, eu acho. e IMDb, como que é, tipo, então vai depender, porque se esse filme for melhor aceito do que o 7, e eu acho que vai, porque ele é um filme melhor. Desculpa, ele é. É questão de filme, ele é um filme melhor. O 7, ele é um filme muito divertido, e ele tem uma coisa muito, porra, vou ter que fazer a comparação. Ele tem uma coisa muito nostálgica e muito Marvel. Ele é aquele filme feliz, good vibes e tal, uma parte do tempo. Você já, é que você consegue até ver o que, que vai acontecer, às vezes não estou dizendo que é previsível, mas ele segue uma linha. Esse filme, ele foi surpreendente pra caralho, ele foi pesado, ele foi um filme que, tipo, fez a gente perder personagem bacana. E, tipo, teve um quê de despedida, né, da Carrie Fisher. Parecia que ela sabia que ia morrer. Teve. Sei lá, eu vi na cara dela, parecia que ela ia morrer. Quando a primeira vez que ela apareceu, eu até arrepiei, cara, sério. Achei pesado. É difícil, cara. É difícil assistir esse filme sabendo que ela tá morta, cara, sinceramente. Ó, eu olhei e falei, nossa. É, cara, não, ali, o 7, ali. Um dos momentos que eu mais fiquei assim foi quando o R2 toca pro Luke a mensagem da Leia no primeiro filme. Nossa, cara. É, tanto que o próprio Luke fala, aí você apelou R2, porque, nossa, foi difícil. Cara, o R2 é o personagem mais profundo da saga inteira, né? Sem dizer uma palavra. É, com certeza. Sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. É sensacional. Aqui, agora vou dizer uma parada que eu tô... Tá me coçando aqui pra falar. Aspecto técnico do filme. Não é polêmica não, essa aí é de boa. Aspecto mais técnico, assim, comparando diretor com diretor, né? Você pegar as sagas antigas, você pega os que foram dirigidos, né, pelo nosso querido George Lucas ali. Não, infelizmente não é tão bom. Não tão querido assim. Mas esses dois filmes, eles divergem muito num aspecto que eu acho muito importante, que é o seguinte. O J.J. Abrams é um puto diretor. Eu acho que ele se redimiu da cagada do Lost com Star Trek e com Star Wars. E com aquele filme é 8mm, sei lá. Você sabe. Ele é um bom diretor. E tipo assim, eu achei o filme muito foda, o episódio 7. Agora, esse filme, ele teve um detalhe que é muito raro acontecer nos filmes de Star Wars, que foi direção de atores. Porque é um filme que não tem direção de imagem. E de cenas apenas. São os atores confortáveis nos papéis que eles estão desempenhando. São expressões um pouco mais profundas. Você tem tempos de pausa entre fala um pouco maiores e que dão uma profundidade maior, sem ficar apelando. Eu achei a direção de atuação muito melhor do que todos os outros. Com relação a isso, eu acho que atores que se destacam, tipo a Daisy Ridley, né, a Rey. Ela é uma boa atriz e ela se destacou bastante nesse filme. Ela foi muito, muito profunda. Muito, muito, muito. O Mark Hamill, que nunca, na minha opinião, foi um bom ator, ele foi um puta ator nesse filme. Sim, sim. Eu consigo ver, na olhar pra ele original, só sentir o Mark Hamill, ele é horrível, cara. Horrível. É, dá tristeza de ver ele atuar, cara. Ele é um ótimo dublador, mas dá... Nossa. Não, tanto que... Nossa, ele como Joker é o melhor, mas assim, como ator, sim, como ele é um ator bem fraco e limitado. Só que eu acho legal nesse filme, cara, porque ele encarnou o Luke. Ele é o Luke, né, dessa vez. Provavelmente ele chegou em casa e olhou pra esposa dele e sim. Ele é o Luke. A esposa dele não vê mais o Mark Hamill. Nossa. Sim, é o que eu acho, cara. Eu acho assim... Depois de todo esse tempo, toda a história, ele vai interpretar o Luke bem, mas só o Luke. É tipo ele Harrison sai do Ford, personagem e acabou, cara. É tipo Harrison Ford, não. Tipo o Hugh Jackman. Harrison Ford é o Harrison Ford. Qualquer filme, Indiana Jones é o Han Solo, Indiana Jones. Não. Sim, cara. É o Harrison Ford. Não, não vamos cometer essa heresia, não. Heresia. Ah, não é... Não, acho que não, cara. Não, cara, o Harrison Ford é igual o Choque de Cultura famoso. Você quer um filme do velho no espaço, o Harrison Ford é um filme que você é um cara mais descoladinho, mas eu não sei definir como que o Harrison Ford é mais bocudo, assim, o cara dá um esporte, sim, é o Harrison Ford. No Blade Runner ele é assim, no aquele sorrisinho de canto de boca, cara, é o Mark Hamill, eu tenho medo. Mas aqui, nessa parada de atuação, eu vou dar um exemplo externo, que é o seguinte. Pega, por exemplo, dois atores muito merdas, Matt Damon e Mark Wahlberg. Eles são atores muito merdas. Mas aí você pega um diretor como o Scorsese, por exemplo, e fez os caras atuarem bem nos Infiltrados. Eu acho que esse diretor, ele conseguiu, cara, pegar o Mark Hamill e fazer ele atuar bem. A Carrie Fisher também, pô, né, esteja em paz, ela nunca foi boa atriz também. Vamos ser honestos. Não. E ela foi um pouco muito melhor bem. Um pouco melhor que o Mark, mas... Sempre foi um pouco melhor que ele, mas nunca foi boa também. E outra, cara, os droids atuaram. Porque eles sempre foram legais, sempre tiveram profundidade, cara, mas eles atuaram. Uma das melhores partes desse filme foi quando a Leia olha pro C3 e fala assim, tira essa cara. Sabe? Tira essa expressão de preocupação daqui. Isso, tira essa expressão de preocupação da sua cara. Cara, muito bom. Agora, aquela personagem, né, da Laura Dern, que eu esqueci o nome dela agora, é Holdo. Nossa, mano, que medo que eu fiquei dela ser tipo a nova fodona e a gente ter que aturar. General Cabelo Roxo. Eu fiquei com medo dela ser a nova fodona e a gente ter que aturar aquele filme. Puta, personagem bosta, desculpa. Mas eu achei um personagem muito ruim, cara. Nossa, tem. Quem tem que assumir esse barco é o Paul, né? Ele serve pra ele. No final ele entendeu que ele não pode sacrificar o mundo. Pô, peraí, eu tô sendo retardado. Botou a mão. É isso, eu também já acho zoado. Só que ela tomou, tá tomando uma decisão, né? E aí no final, quando ela retorna, ela vai se cuidar da minha. Que cena bonita, né? Agora falar de. Cena foda, hein? Vou colocar aqui em termos mais técnicos. Cara, que cena bonita, né? Eu quero Oscar de fotografia pra Star Wars. Não. Ah, certamente vai concorrer, cara. Vai concorrer, vai, mas acho que quem merece ganhar é Blade Runner 2049. Ganhar não ganha, não. Eu não assisti ainda. Eu também não assisti ainda. É porque eu não gosto do primeiro. Eu ia assistir o segundo só por causa do Ryan Gosling. Não. Se a gente fizer uma enquete pra falar se Blade Runner, Star Wars, o IPS, o Oscar, o Star Wars, tem. Ah, não, mas sabe assim, né? Ganha, mas fã é fã. Cara, meu Deus, link no post do cast do Guilherme 2041 pra vocês verem. Cara, mas e as atuações? Gosto muito. Minha nova paixão. Próximo. Cara, ela já é minha velha paixão. Desde o primeiro filme eu apaixonei já. Sim, eu também. Tão bonitinha e ao mesmo tempo brava, né, cara? Eu acho que é sensacional. Mas assim, a atuação dela eu achei. Caralho, eu achei ela muito profunda. Ela conseguiu passar uma parada pesada, né? Na hora que o Kylo fala dos pais dela. Você sentia ali, tipo, aquela parada descendo na garganta. Ela tenta não ligar, mas ao mesmo tempo ela tá em choque. Você, tipo, a atuação foi muito bem feita nessa hora. Foi. E dele também, né, cara? Ele é um ator muito bom. Ele é realmente um ator bom. Eu achava que era, tipo, no primeiro filme, né, por ele ser mais caladão e raivoso, eu achava que, pô, às vezes ele não é um ator tão bom assim, mas... calhou de ser bom naquele momento. Eu achei ele foda, cara. Os olhares dele, a expressão facial que ele tem, apesar de não tentar não mostrar muito, é muito visível, assim, né? O tanto que ele tá sofrendo, o conflito. Achei muito legal. Gostei pra caramba dele. Agora, o melhor ator pra mim que tem ali naquele pote é o Oscar Isaac, o Paul. Mas é questão, cara, da atuação dos dois, assim, né, do Kylo e da Rey. Putz, eu achei que eles fizeram não um par, né, porque não são um par romântico, mas assim, uma dupla. Uma dupla, é, eu ia falar isso agora, cara. Mas é uma dupla que porra, devia se repetir. Tipo, nem que seja pra ser inimigo, nem que seja pra ser amigo, ou pra ser aquela coisa, né, de mestre. Tanto faz, cara. Eu só quero os dois juntos, porque ficou muito, muito bom. Cara, mas sim, aquilo sim. Que você falou da Rey, que você achou que ela atuou bem, eu acho que ela é uma atuou bem, é uma atriz novata e tal. Mas aquela cena que eles estão dividindo, sabe? Eu acho que ali eu consegui ver bem qual ator é melhor. Porque a Rey, ela é uma boa atriz, mas o Kylo Ren, aquele ator, cara, ele é sensacional, ele é muito bom. Eu acho que ele é a melhor atuação do filme. Melhor que o Paul, cara. Ele é mais experiente também, né, cara? É mais experiente. Ele já fez muita coisa. Ele sai assim, pô. Mas o que ele não é mais experiente, né? Ele fez essas coisas. Então, tipo, ela é uma atriz que, tipo, começou no Star Wars. Ela foi, pá, direto. Diretaço, além da responsabilidade, né? Puta, responsa, né, cara? Puta, não, imagina. Ele fez Silêncio, ele fez aquela série Girls, que é uma série muito boa. Então, tipo assim, ele já tem uma certa rodagem, né? Uma certa bagagem. Isso é uma diferença boa. Sim. É qualquer coisa, qualquer bico que já tá servindo pra alguma coisa. Sim. É. É aquele negócio, que qualquer bico enche o currículo. Exatamente. Cara, e o John Boyega, enfim, a gente não falou muito sobre ele. Nossa, cara, ele é maravilhoso. Cara, você tacou muito agora, cara. Tipo assim. Como diria o Luiz Roberto, esses maravilhosos. John Boyega é um pouco muito crítico. Eu não vou muito assim, né? É, ele só queria fugir da Primeira Ordem e tava no meio da treta toda, sem querer. Daí no segundo filme ele tava engajado de verdade. Ele é realmente parte da Mas resistência. Acho que isso não é nem questão de. Isso não tem nem ligação com a atuação, é mais evolução do personagem mesmo. O roteiro, né, cara? Se você olhar bem, ele agiu muito parecido com o Han Solo nos filmes. Sim. Missão, não queria nada com aquilo, né, também. Daí na segunda ele realmente tem. Ele tava muito diferente. O único personagem que eu fiquei um pouco incomodado foi com o personagem do Benicio Del Toro, que é o Gago. Ele é muito engraçado, muito bom. E, tipo, essa mudança dele, né? Ele ter virado, eu fiquei, puto, muito incomodado. Porque eu achei que ele ia ser uma adição foda. Não, foi só uma adição, cara. Eu também. Eu acho que se ele fosse do lado do bom. Eu tava com esperança, eu tinha gostado do personagem. Eu acho que se ele fosse do lado bom, ele ia ficar muito o Han Solo 2.0, cara. Eu não ia curtir. Eu acho que ele sendo esse cara realmente. É, isso é verdade. Esse cara realmente diferente. Pra mim, o cara quer ver os pilares. Tirando o negócio do Benicio Del Toro, nossa, eu gosto dele pra caralho. Acho ele muito bom. Assim, mas ele é um ótimo Benicio Del Toro em todos os filmes, né? A verdade é essa. Ele mesmo. Mas é... Mas essa atuação, essa diferença de atuação, eu acho que foi uma parada que me chamou muita atenção, assim. De um filme pro outro, eu acho que teve um abismo de diferença de atuação, cara. Eu não sei se vocês notaram a mesma coisa, mas eu vi um abismo, cara. Parece que evoluiu, assim, tanto... Nesse tipo de assunto, eu fico um pouco mais quieto, porque, assim, eu tenho muito problema... Não, se tu não entende, não precisa falar que eu não entendi, só que... Assim. Não é que eu não entendo, eu consigo perceber esse tipo de coisa, mas eu tava na pré-série Star Wars, eu tava, tipo, muito, muito louco, entendeu? Eu tava, assim, num estado de euforia, em que se tivesse alguém cagando na tela, eu ia aplaudir, entendeu? exatamente. É porque eu acho que o êxtase ele te impede de ver algumas coisas com clareza, né? A segunda vez que eu assisti, eu com certeza vou mudar algumas opiniões, né? Inclusive. Nossa, não fala. Acho que é a história da minha vida. O próprio Star Wars 7, eu quando eu reassisti, eu tipo, fui muito mais pé no chão, sabe? Star Wars 7 ainda é um puta filme, mas quando eu assisti pela primeira vez, eu tava louco. Primeiro Star Wars que eu assisti no cinema, na minha vida. Nossa, cara, eu tava. Eu chorei quando apareceu o Lucasfilmes, entendeu? Daí tipo, o resto todo mundo. Eu fiquei um pouco assim. Ainda é bom. Mas eu vi uma coisa. Mas é porque o impacto da primeira vez, né, cara? Nunca dá pra ser reproduzido. Com certeza. Então, a gestão já tava na escala, assim, né? Você disse que ela tá estreia 7. Pré-estreia, cara, cada um é aquele negócio de nostalgia. Cara, então, até eles trabalharam muito bem nisso, né? Em questão de matar os personagens antigos pra trazer o novo, né? Trabalhando no primeiro e no segundo. Ah, do primeiro foi aquela questão nostálgica, assim, né? Cara, cada um que aparecia, o cinema meio povo assomava, cara. Tipo, Sim. É, cara, os caras falando de cosplay, cara, né? Foi todo mundo. Falar real mesmo, que eu já tô combinando com meu pai, e em 2019 nós vamos nós dois de com a Manta Jedi, cara. Eu fui na estreia com meu pai no Star Wars 7, e eu fui na pré-estreia com ele também agora. Sempre. Abre aqui o Skype, deu, eu sei os nomes aqui. Isso aí o Helder falou, né, cara, do abismo de atuação. Né? De atuação. Isso, exatamente. Cara, a gente consegue ver isso bastante porque no primeiro filme parece que era mais tensão, né? Tipo, cara, a gente tá voltando com a série, cara. Tá voltando com o filme, então tem que fazer um negócio bom e tal. Né? Então parece que acabou com o cara. Acho que aliviou muito, né, o peso. Porque agora eles também, eles já estão dentro do personagem deles, eles já têm um personagem consolidado, mais tranquilo. Aqui, ninguém vai falar da Phasma, não. De quem? Quem? Tá ligado a Phasma? Nossa, eu nem tô ligado, né, cara? Você não tá ligado? Aquela clone prateada. Ah, sim. Que morte, né, cara? Puta, cara, que me deu um... Eu gostei muito da luta que ela teve com o Finn, mas eu achei, tipo, que podia ser um personagem não melhor, cara. O que tem gente com bonequinho encalhado dessa merda? Cara, tá, eu comprou bonequinho achando que ia ser grande coisa. Não, foi... Principalmente no set, nesse que eu não vi tanto. Esse episódio nem tanto, mas no set fizeram um puta merchandising dela, né, cara? Pois é. E, nossa, que vai ser o vilão. E apareceu, tipo, 10 segundos de tela? 10... Sim, nossa, cara. Segundos de tela, cara. Preciso. Caralho, cara. matar ele. Não, e pior que pegaram, ó, não, agora pegaram aquela atriz, né, cara, Gwendolyn, e ela, tipo, nem mostra a cara dela, cara. Né? Isso é muito perfeito. É uma puta atriz, cara. É, ela foda bem demais, porra. Não, agora vamos comparar aqui, né, pegar esses personagens, né, que fazem com outro mundo de TV. Cara, as chances de você ganhar essa batalha é muito bom. Quase nula. E pareceu tão fácil ali, né, cara? E tirou um 20, ela tirou um 3. É tipo isso. Mas engraçado, ele tava ali do lado, tá ligado? Ele tava muito do lado, mas ele pegou, não fez nada. Ele tava com dor nas pernas, assim, tá ligado? Ele tava dando um pezinho, cara. Não, não, e outra coisa. É, cara, os... ali no final, quando ele ia se matar, ele ia entupir. Não, não. Eu, quando eu vi a mini estrela da morte, eu pensei, cara, entope-se ali, alguém se joga lá e. Sabe quando a pessoa vai tirar os desenhos e tá com a arma e a pessoa bota o dedo na frente de arma e explode? Tipo isso, cara. Quando ele foi se matar, eu arrepiei. Eu falei, nossa, vai morrer como um herói. Ele veio a japonesa, cara. E salvou, eu salvei, entre aspas, né? Ele ia morrer super à toa. Não vai pra Valhalla. Nesse filme, mudando um pouco de assunto, a gente teve de novo, igual teve o Daniel Craig, que fez o Stormtrooper no set, tipo, que a Rey tomando ele, Daniel Craig é o 007. Tipo assim, esses atores que querem fazer uma ponta minúscula, que não dá nem pra ver o rosto dele, pra quando eles forem velhos falarem pros netos deles, cara, o quarto deles da morte. Nesse filme, um dos Stormtroopers é o Tom Hardy, que é o cara do Mad Max, o cara que tá bombando agora, né? Que é o do Ben. Mentira, que é o Tom Hardy é um deles. Sim, o Tom Hardy é um Stormtrooper. Não sei qual, mas provavelmente é um que tem mais destaque. Mas Stormtrooper tendo destaque, provavelmente não é ninguém. Ninguém mesmo. Provavelmente ele foi um daqueles que carregou o... Enfim, sei lá. Foi os únicos que apareceram por algum momento. Não, carregaram a Rey. Carregaram alguém. Sim. Nossa, mas eu acho que deve ser legal, né, cara? Porque esse tipo de ponta é uma... É só um, tipo, uma pequena homenagenzinha, assim, né? Igual aquela ponta vexatória que o Ed Sheeran fez no Game of Thrones. Aquilo ali não é legal. Não, igual aquela ponta que o Matt Damon fez no Thor Ragnarok, né? Ah, é? Não perdeu nada. Ah, nossa, não vamos entrar nessa, não. Tô nervoso aqui. Pô, filmaço, cara, nem que parecia filme do Thor. Não, agora, vamos tocar um pouco no assunto do Snoop. Porque o Snoopy é um personagem que no set, né, parece um holograma, parece um poderoso. E nesse filme, desde a primeira cena que ele aparece, é, já dá pra ver que ele tá sendo tratado mais como um idiota, ele tá dolorido e tal, né, que eu acredito que foi proposital, já que o diretor não é o diretor que gosta de cores, né, eu acho que faz sentido ele colocar o é, mais coloridinho já pra dar mais dele, parecer mais da nova possível, né. E eu queria saber a opinião de vocês, pode começar o Boca, de saber o que você acha que ele tem morto, porque foi falado com muito urgência, mas ele é muito teoria de fãs, né? O que você acha dessa morte dele? Bom, é, eu acho que é uma tradição de Star Wars, né? Você pegar o cara que aparentemente é super poderoso e ele tem uma morte meio esdrúxula ou acontecer alguma coisa que retira dele esse poder. É, eu acho que a morte dele não foi uma coisa tão patética como tem muita gente dizendo, não. Porque ele foi traído pela própria confiança no poder dele. Ele é um cara que nunca imaginou que o Kylo Ren podia ser poderoso ao ponto de controlar duas coisas diferentes e trair ele. Ele confiou muito que ele estava dono, sabe? Que ele colocou uma coleira no Kylo Ren. E a partir do momento que ele começa a manipular o sabre, eu já vi na mesma hora. Assim, eu falei, pô, ele vai morrer porque ele foi... É cheio de soberba, né? É um cara que, poxa, pensa só, o Hulk ele se senta lá, é um trono, tudo vermelho, aqueles samurais lá defendendo ele, e tipo assim, é uma coisa muito megalomaníaca, assim, sabe? Só o holograma dele gigante já mostra a megalomania dele, e ele morreu pela boca. Ele foi um otário pra morrer. É, ficou de ruim tipo, ele assim, pra fora. Exato, é quanto maior o... Quanto maior a altura, maior o tombo, né, cara? Então, ele foi Sim. pego nessa daí. A morte dele foi uma morte muito legal, cara, porque ela deu uma esperança pra mim, que foi assim, pô, agora vai, o Kylo Ren mudou de lado. Estabeleceu bem o Kylo Ren. É uma cara que gosta mesmo. Ele usou a Rey pra matar aqueles capangas ali. E é isso aí, cara. Eu achei isso muito legal, porque não caiu no clichê dele simplesmente mudar Sim. também, né? É verdade. Continuou um personagem interessante. O que eu... E foi outra coisa. Estabeleceu bem. Só pra completar, foi uma coisa que eu achei boa também, que ele não foi ninguém já conhecido. Sim. Eu fiquei muito feliz que eles não caíram nessas armadilhas, sabe? De, a Rey tem pais importantes, o Snoke é alguém que já era conhecido. Eu achei isso muito legal. Porque tem que renovar, tem que parar com essa... O que eu senti com o Snoke foi que no filme 7 parece que a ideia deles para o personagem era uma, e no filme 8 eles decidiram mudar, porque ou eles quiseram dar um bait mesmo, né, quiseram dar uma zoeira, tipo, olha aí, vocês acharam que ele ia ser legal e a gente matou ele, mas não sei, Leandro, o que você achou? Cara, eu volto, né, naquilo que eu falei lá anteriormente, né, que eu achei a morte dele meio fraca, mas eu concordo com você quando você falou que, cara, ele caiu pelo ego dele, né? É porque ele se enalteceu, né? Soberba demais. Cara, eu concordo com isso, né? E também, se além de analisar um pouquinho mais, né? De uma outra maneira, talvez o Caio não teria jeito de matar ele, né? Porque não teria esse posto, né, cara? Então ele teve que usar essa maneira pra cortar o velho no meio, né? Porque ele realmente parecia ser um ser muito poderoso, né? Tanto que o Kylo Ren, no momento, se levantou contra ele, usou os poderes ali, cara, e nossa, deu pra ver que o cara realmente era, né? Falando ele, mas eu achei que eles poderiam, talvez, né, acredito ter se envolvido um pouquinho mais com o personagem, né? Eu também não sei até onde seria esse ponto, né, até onde poderia deixar ele, porque para um Palpatine, né, o Palpatine, ele durou, foi algo bem longo, né, o cara foi um diferencial também, então eles vão, não sei qual seria o ponto dele, né? Então, talvez esse seria realmente o ponto, né? Pra trazer o Kylo Ren à frente, né? E. como um pensamento do que o Darth Vader não teve coragem de fazer, né? Foi matar o mestre e assumir o lugar todo poderoso, né? Uhum. Exato. Mas, cara, eu gostei muito do jogo, cara. Eu gostei desse, né? Eu acho que, reparando, né, todos os filmes, você vê que o vilão que é mais secundário, ele acaba ganhando até um destaque um pouco maior, como foi o Hux, né? Eu acho ele aquela coisa bem caricata e bem engraçada até. E eu achei que ele fosse ter muito menos destaque que o Snoke, mas ele dá mais problema pra galera do que o Snoke. O Snoke, de novo, ele sentou no ego dele, ele tava dali e foda-se o que tava acontecendo embaixo. Ele só queria resultado, entendeu? Ele é aquele perfil, né, do chefe, né? Ele não é o líder, ele é o chefe. Ele manda fazer, se não tá feito, pô, paciência, mata alguém e segue em frente. Outro faz. Ele caiu por causa disso. It does now. Então, eu ia comentar que eu fiquei muito decepcionado que o Snoke não era gigante, cara. Eu queria que ele fosse, tipo, tivesse uns 3 metros, tá ligado? Assim que... Aí isso ia ser um personagem que eu ia comprar, cara. Uhum. Eu fiquei muito triste que ele era, tipo, um tamanho normal. Mas que ideia. Mas ele ia entrar naquela... Ele ia entrar naquela de, tipo, se ele fosse um personagem gigante, dele ser pouco ágil e tal. Sim, não sim. Não condiz muito, né? Com o seu Jedi. Não, mas ele não foi Jedi muito ágil, não, né? Ele ficou lá meio no cantinho dele, só com as mãos mesmo. Uhum. Mas eu gostei bastante do que você falou, de que o Kyle fez uma coisa que o Darth Vader não teve a coragem de fazer e tal. A única coisa que eu acho é que vocês falaram que eles acertaram em não ter feito ele um personagem que já tinha aparecido, mas na verdade ele era o negão do sabre roxo, cara. Ninguém sabe disso, mas é uma teoria. Não, não. Tem gente que diz que ele é o Boba Fett também. Ó, a careca é igual Fett, a cara. É careca, daí agora é o Mace Windu, né? O Bruce Willis é o Mace Windu. Muita pessoa que gosta. Sabe quem é o Mace Windu? O Vin Diesel. Então vamos entrar para as notas. Boca, ensina para esses babacas como que se dá nota, né? Aqui você dá nota com a coisa mais idiota que você consegue pensar. No caso, eu vou dar para esse filme uma nota 12 peiras de CGI/10, entendeu? Tá, 12, eu não entendi essa nova classificação, é de 0 a 14,5? Não. Então, não, é porque assim, para mim, Star Wars 7 é 10/10. Só que esse Star Wars é melhor. E eu não vou tirar nota de Star Wars 7. Então vai ser mais do que 10, sinto muito. Eu sou obrigado a fazer isso. Vou te dar essa liberdade porque tu vai ajudar a pagar o servidor do site. Exatamente. Beleza. Eu mereço. Helder, dá tua nota de 0 a 5, de 0 a 5 o que você quiser, né? Não de 0 a 12. Pode ser também. 0 a 10 pode ser de 0 a 5. Eu vou dar 11. Eu vou dar 11 Mace Windus pro filme. Tá bom. Porque eu também não consigo tirar nota do 7. E o 7 foi 10/10 pra mim. 10/10, assim, né? Considerando toda a nostalgia. Porque se fosse desconsiderar, sim, com certeza, ele é um 8/10. Uhum. O 7 precisou. Mas a experiência. A experiência tem que fazer parte, pô. Sim, sim. Exatamente. Eu contei na nota, então assim, 10/10 e 11/10 pro Mace Windu aí do Snoke. De 0 a 12, o que você vai dar, Leandro, pra Star Wars 8? 12, né? 12 vezes 12 é 144. Não, como é que é? Matemática. Todo lugarzinho? Como é que é? Pá. Ah. 4:10? Isso, 4:10. Cara, deixa eu ver aqui o negócio. 4:20, mano, isso aí. Que, mano, que... 4:10 é pra quem tem ansiedade, pra esperar. Olha! 4:20 é da maconha? Horáriozinho, você vai dar 4/20 pra esse filme. Não, 12/12 pra interpretação dos portos, cara. Nossa, é sensacional, a gente nem comentou. Cara, aquelas senhorinhas da Ilha do Luto lá também, elas são. Não, também. Cara. Genial. Sensacional. Realmente, cara, eu gostei muito dela porque ela detonou o negócio lá sem fazer muito esforço. É, as pedras lá, cara, que o Anakin Skywalker com 7 mil Michelórios, ele levantando uma pira com dificuldade, e ela levanta 20 almas, né? A lenda que parou um buraco negro ou uma menina aí que nasceu de dois pais lixeiros, os dois 80 km por hora. Quem levanta uma pedra melhor? Eita, nossa, né, cara? Então. Só achei que, né, faltou a aparição do Darth Vader. É o Harrison Ford, cadê o Harrison Ford? É, cara. É isso aí, cara. 12/12 e eu gostei de tudo, cara. Não tem. Eu não gostei da pipoca do cinema. Pipoca do cinema não tava top, não. A pipoca nem comeu, né? Eu não gostei da minha, não, cara. Eu queria fazer uma crítica aqui, porque eu fiquei muito chateado com o balde. Porque o balde do 7 tava muito melhor que o balde desse filme. GNC, arroba GNC isso aí. O balde desse filme tá molenga, tá ligado? Não é aquele plástico bonito que você bota assim na prateleira. Bota na cabeça. Não. Ele é um balde que se você lavar, você perdeu. Eu quero também. Exato, eu quero deixar minha crítica pros trailers também, né? Nossa. Que teve um trailer pornográfico lá de graça, totalmente gratuito. Opa! Onde? Quando? Cara, você não pôs GNC, né? Não, é São Paulo, não tem GNC. É, cara, então, a gente foi no GNC aqui, cara, tinha um trailer meio... Com Gabriel Medina... Cara, beijando a Luísa Costa e tal, dos... Cara, falei, cara... De grátis. Chamada pra nova novela da Globo. Não, e depois ainda teve o trailer do Camemburger, do Madeiro. Do Madeiro. E daí eu gritei, cadê o Camemburger? Eu ouvi algumas pessoas concordando comigo na plateia. Só nesses dois vídeos eu acho que ele perdeu uma meia hora, né? Meia hora, aham. Então é isso. Ninguém assistiu no Cinemark, não, né? Cinemark é pra quem mora em capital, cara. Quem não tem isso. Tem essas coisas. Ah, tá. Então aqui, não reclama não, porque no Cinemark tem o Flix Channel. Aliás, fica a crítica aí, Cinemark, vai tomando cu. Boca, mostra teu valor e diz qual é o nosso e-mail pra se alguém quiser mandar críticas, recados, sugestões. Ah, é tal. É talktodavecast@gmail.com. E se quiser entrar no grupo do Telegram? t.me/ é tipo internet. Errou! Não, cara, não, ele errou de novo. Não, é tipo internet, não. E se o cara não sabe se lembrar talktodavecast? A dele é um burro, tem que esperar. Ah, ele pode entrar no nosso formulário de contato no site. Qual que é o formulário de contato? bit.ly/davecontato. Ah, tá bom. Ah, moleque. E como faz pra entrar no grupo do Telegram, Boca? Eu não sei, João. Conte para nós. Conto para o senhor, com certeza. t.me/tipodavecast, que é uma junção de dois podcasts. Isso. É que eu fui valendo embalo, saiu internet, não nem porque. Mostra aí os caras que tá fazendo fusão aí, velho. Não, cara, tem aqui. É. E Boca, o que a gente tem que fazer? O que os usuários de iTunes têm que fazer? Tem que dar 5 estrelas no nosso podcast, por favor. Pode instalar o iTunes depois que você fizer isso. Instala no Windows e depois você instala. Porque o único podcast que vale a pena dar 5 estrelas é o nosso. Porque usar o iTunes no Windows é suicídio, mas faz esse favor aí pra gente, por favor, obrigado. Então esse foi o Davecast, muito obrigado se você ouviu até aqui. Perdão pela bagunça, mas é isso, valeu. Não teve bagunça. Ah, não, não teve bagunça. Não teve. Chegou o correio, que bom. Estamos mais uma vez nos e-mails. Gabriel Boca, como você tá? Ih, errou! Errou, editor! Ih, errou! Não, agora sou eu. Quanto tempo que eu não venho aqui, né, cara? Vai fazer. Oh, faz tempo. É. Aliás, eu já vou te convidar ao vivo aqui, vou aproveitar que tempo é precioso. Quer participar semana que vem sobre o tema, com o tema O Melhor e o Pior do YouTube 2017? Opa, claro. É, vamos. Claro, quarta-feira às 19. Vamos. Quarta-feira às 19. Vai funcionar assim, já pra se preparar. Cada um vai trazer o seu canal preferido e o canal que você mais odiou em 2017. E nós vamos comentar. Entendeu? Beleza. Bora lá, bora. Então já grava. Preferido então... e o pior. Uhum. É isso. E vai entrar na malha fina. É, malha fina isso aí. Então, Wagner, leia aí nossos e-mails. Então, zero e-mails dessa vez. Não vale spam. É, vou ler aqui o e-mail do Avast que me mandou. As definições de vírus foram atualizadas. Não leu o e-mail aqui. Galera não mandou e-mail. Dizendo que colocou promoção no na cesta de basquete que eu quero comprar, né? Então, não tivemos e-mails sobre o nosso cast de Justiceiro. Foi tão ruim assim que, né? É, o pessoal só se conforma que a gente tá certo, eles nem têm argumento dele. Isso aí, cara. Ah, uma coisa que eu lembro que no cast eu não comentei, mas depois eu fiquei pensando, cara, é porque a gente tava zoando bastante, mas eu acho que Justiceiro, aproveitar que o Wagner tá aqui, que também assistiu. Aliás, Wagner, o que você achou? Olha, cara, achei muito bom, hein? Cara, como uma das melhores séries. Eu achei que poderia ser menor, porque teve muita enrolação no começo, mas... Também. É, foi muito bom, cara. O final compensou. Melhor que Punho de Ferro? Eu não assisti Punho de Ferro, então, mas pela experiência que eu tive dele nos Defensores, eu achei muito melhor o Punisher do que o Iron Fist. Com certeza. Eu que assisti Iron Fist, digo que é muito melhor. Mas melhor que Demolidor? Cara, Demolidor eu assisti alguns episódios, eu não consigo falar isso. Ah, pode crer, então. E o que eu ia comentar é que Justiceiro não é uma série sobre um super-herói, é uma série sobre um ser humano, né? Um ser humano, claro. É, cara, é mais Frank Castle do que Justiceiro, eu achei bem interessante. Sim, apesar de, né, Matança também é muito legal. Claro, né, que faz parte da vida dele, Matança. Certo. Então, os retweets que nós tivemos no nosso episódio 20, Justiceiro, Pé na Porta, Soco na Cara, foi do arroba Café com Porrada, do Orelha Miguel, que participou. O Caio VCF, que é o Ucho, nosso Ucho querido, do coração, um beijo pra ele. E podcast Los Chicos, arroba podcast Los Chico, tira o S. Esses foram os nossos retweets. Wagner, por que não retweetou? Ah, eu tô meio ausente do Twitter esses últimos dias. Não, é que eu esqueci de retweetar. Vou retweetar aqui. Tá bom, então. Muito obrigado. Então, esses foram os e-mails. Muito obrigado. Esses foram os e-mails, é muito bom. Esses foram os recados. Valeu? Não. Opa. Para. Volta a fita. Volta. Não se esqueça, você que está nos ouvindo pelo iTunes, de dar 5 estrelas e mandar um comentário ali, dizendo que a gente é bonito, alguma coisa. Caraca, Wagner animar. É um lindo, cara. Ele lembra das coisas que nem o Rush lembra. Claro. Vou dar esse podcast pra ele. É, aí manda um comentário. E se você não gostar de digitar no celular, você pode mandar um e-mail pra gente, que é o nosso e-mail é talktodavecast@gmail.com. Aí você escreve lá, xinga a gente, o Boca lê, né? É, com aquela voz máscula dele. É, eles também podem entrar no nosso grupo do Telegram, que é t.me/tipodavecast, que é com o pessoal Isso. do Tipo Entra Internet. Lá, putaria 24 horas lá, pode entrar. Putaria significa choque de cultura, na verdade. Choque de cultura. Porque só tem choque de cultura lá. A comunicação é pelos memes do choque de cultura. Isso aí, né? Aliás, tem sticker do Wagner lá, que o Wagner só grava se for presencial. Ih, rapaz, é aí, ó, exclusivo. Exclusivo pra quem entrar no grupo. Esse olha aqui. Aí, editor, tchim-tchim, bota ali. Hoje não. Ah, e curta a nossa página do Facebook, que já tá com mais de 60 curtidas. Nós tivemos um pico de curtidas lá, maravilhoso, ó, gostoso, lindo, ih, espetacular, super VIP, Ultramaster. Então, pra você acessar, você vai lá no seu Facebook, no seu Cara Livro, pesquisa DaveCast ou facebook.com/DavePodcast. É isso aí. Tem e Twitter? Esse... Twitter. Tem Twitter. Sim. @redman_sz. Esse é o Twitter do DaveCast. Isso aí. O meu pessoal que é o do DaveCast. Aí. Ah, a gente também tem que dar a nossa conta do MySpace, né? Sim, sim. Manda o Tinder também. Não, o Tinder. Tinder é pra contato profissional. LinkedIn é pra relacionamento. Isso. Acabou, cara, não é tão, não é tão difícil quanto você imaginou. Eu já vou sair. Posso ir embora? Eita, mano, cadê o... Ô, João. Ô, João, cadê o coxinho que você prometeu depois, cara? Manda aí. Ó, eu já vou saindo aqui, porque amigo meu acabou de sair do cinema, então aqui, ó. Boca, pelo amor de Deus, entra Discord, porque eu não acredito no filme que eu assisti.